de November Alpha está livre, o token é emitido na 1.7, o vento 090 graus, 09 nós. Deve tocar em região 7 de November Alpha. De November Alpha tocou e arremeteu ao 5 ONA, corre à esquerda, autorizado o cruzamento do campo e aguarde base. Esquerda, autorizado o cruzamento, aguardando base em November Alpha. November Alpha está autorizado o toque arremetida na 1.7, o vento 090 graus, 8.9. Ele toca mais 1.7 em November Alpha. November Alpha, Tocoi arremeteu ao 55, curve à esquerda, aguardando para girar base final 17. Esquerda aguardando para girar base final 17, em geral Alpha. November Alpha, autorizado toque arremetir ano 7, vento 080 graus, 09 nós. Teve toque arremetido ano 7, November Alpha. Azul 4206.0.0 Azul 4206, autorizado decolar da 1-0, vento 080 graus, 9 nós. Autorizado a jab flat 04206. Índia November Alpha, tocou a RMTO 00, curve agora à direita e o circuito será o não padrão da 17, aguarde base. Direita, não padrão, 17, aguardando base, Índia November Alpha. Azul 4206, decolado 00, controle 1208. 08, boa noite. Boa noite. Azul 2712, aproximando o ponto de cara da 10, pronto. Azul 2712, está autorizado alinhar e decolar da 10, vento 80 graus, 099. Ingresso alinha e decola da 10, 2712. Papa Romeu Índia, November Alpha, livre o toque arremetida na... livre o toque arremetida na 17, Índia November Alpha, o vento é 80 graus, 109. Livre o toque arremetida 17, Índia November Alpha. Decolada 03, controle 1208. 1208 ou 2712. Índia November Alpha, estou com o RMT 04, curve à esquerda, circuito padrão, aguarde base. Esquerda padrão, aguardando base, Índia November Alpha. torre Xanea 6201, no front de espera, pronto. Oi, boa noite, Xanea 6201, está autorizado a decolar da 10, vento 090 graus, 099. Autorizado, aliás, eu falo 10, 6201. November Alpha, está autorizado o toque arremetida na 17, o vento 090 graus, 099. Vem pra cá, mais uma fezinha, November Alpha. Xanea 6201, decolado 07, chame o controle, 1208. Controle 208, 6201. Índio November Alpha, Tocoi arremeteu a 108, ingresse na terna do vento, da 107, curvando à esquerda, e aguarde base para o toque arremetido. Do vento esquerdo, 17, aguardando base no toque arremetido, Índia 9 Brown. November Alpha, está autorizado o toque arremetido na 17, vento 080 graus, 099. Toque arremetido na 17, ou Índia 9 graus. November Alpha Tocoi arremeteu ao Zona 1. Autorizado o ingresso na perna do vento, da 17. Aguarde base. Perna do vento, padrão 17, o November Alpha guardando base. Cheney 6259, pronto, posso estar ao 9-0? Cheney 6259, autorizado decolar da 10, vento 080 graus, 07 nós. Fazer a decolagem 10, 6263, 6259. O Indy November Alpha está autorizado o toque emitido na 17, vento 080 graus, 07 nós. Ele toque remete 17, November Alpha. Cheney 6259, decolado Zona 4, chame o controle, 1208. 208, boa. Tá. November Alpha procurar MTL Zona 5, está autorizado o ingresso no circuito padrão, aguarde base. Padrão, aguardando base, informa pouso, Índia November Alpha. Ok, ciente, Índia November Alpha. November Alpha, tá livre o pouso na 17, o vento 080 graus, 089. Livre pouso, 17, em November Alpha. Salvador, uma boa, TAM 3897, ponto espera no zero, pronto. Boa noite, TAM 3897, está autorizado, tempo lá, da 1 no zero, o vento 080 graus, 09 nós. Livre decolagem, pistão no zero, TAM 3897. Índia November Alpha, no solo aos 20, está autorizado o backtrack e táxi para o pátio 4. Backtrack e táxi para o pátio 4, Índia November Alpha. Boa noite, meu November Alpha. 3897, decolado aos 22, chame o controle, 1208. Controle, salvador 1208, tá 3897, boa. Salvador, boa noite, Golo 645, ponte de espera, dona Zero, pronto. Boa noite, Golo 645, está autorizado decolar da 1-0, o vento é 080 graus, 089. Ok, livre de linha e decolada, cabeceira 1-0, Golo 645. Salvador, boa noite, passarela 2231, próxima porta de espera, dona Zero. Boa noite, passarela 2231, está autorizado alinhar e manter a 1-0. Alinhe e mantém 1-0-2231. Número 645, decolado 1225, chame o controle, 1208. Número 45, decolado 1225, chame o controle, 1208. Passarela 2231, decolagem autorizada, dono 0, vento 080 graus, 07 nós. Lembra da decolagem 2231. 2231, decolado aos 27, chame o controle, 208. 1208, grato, boa noite, bom trabalho, 2231. Somente, boa viagem. Obrigado. Torre, Salvador, boa noite, o Azul 2781, aproximando ponto de espera da 10. Aqui é Azul 2781, está autorizado decolar da 10, o vento 080 graus, 0629. Seguinte, vai alinhar em decolar da 10, 2781. Salvador, voo no 705. Aguarde autorização de pouso. O ajuste é 10 no 4. Aguardando. Vai passar, tá uma mil e meia do IGCR no 705. Eficiente. Mike, Eco Zulu, prossiga. O senhor está no 4-4 e já entrou em contato com a aero com o fiscal romano para acionamento de manutenção para a secagem de compressor que não pode parar. Ok, reforço no término, Mike, Eco Zulu. Zulu, está no teste, graças. O Azul 2781, decolado aos 4-5, chame o controle 1208. 4-5, 1208, grato 2781. Voo no 705, tem livre pouso na 10, o vento 080 graus, 079. Livre pouso na 10, voo no 704. Guardião 09, possível? 09, acionado e pronto, no pátio de trás. Questão é alinhar e decolar com os 7. Vai bater patrulhamento em Salvador, a minuto. Curta forma, uma hora. Piloto e comando Reinaldo Souza, POB, patrão, Guardião 09. Ok, Guardião 09. Tem livre decolagem do pátio do Graé, o vento é 80 graus 8 nós, apenas fique atento a uma aeronave da Gol na curta final da 10, Guardião 09. Salvador, se for na avião, no teste da decolagem. Ok, então reposte no ponto de espera da 17, Guardião 09. Só me confirme o nome do comandante. Reinaldo Souza. Ok, ciente. 705 no solo aos 49, chame o solo 219. Solo 219, Mono, com o SL. Solo Guardião 09, ponto de espera, Dona Tec. Guardião 09, está autorizado a linha e decolar no 7, vento 080 graus, 2 nós.